Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 19 de agosto do ano de 2016 e hoje nós falaremos sobre a mediunidade em nível consciente. Nós já tivemos a ocasião de conversar sobre esse assunto em outras vezes, mas apenas rapidamente, não fizemos nenhuma reflexão pontual neste sentido. Então vamos lá. Bom, nós geralmente falamos em níveis de consciência quando estamos nos referindo à incorporação e à psicografia, geralmente. Mas, propriamente, a incorporação, que atualmente é uma mediunidade mais generalizada do que a psicografia. Então, vamos lá. O que é um médium consciente? Muitas pessoas até se espantam quando descobrem que, na verdade, a grande maioria dos médiuns está consciente durante o processo. Ela vê tudo, ela se lembra de tudo. E isso, às vezes, é um choque para essas pessoas, porque elas achavam que o espírito tomava conta do corpo e acabou. Você não tinha mais condição de fazer nada, apenas quando encerrava o processo, você acordava. Mas não é assim. Então, como eu já adiantei, a grande maioria dos médiuns é consciente. Vamos dizer assim, algo em torno de 98 a cada 100 médiuns que se desenvolvem são e sempre serão conscientes. Mas será que isso é um problema? Bom, vamos lá. A grande maioria dos médiuns deseja ser inconsciente. Por quê? Porque são inseguros. Não têm uma segurança muito clara da manifestação e acreditam que a solução seria perder a consciência. Já que, se eu venho a perder a consciência, isso quer dizer que eu vou apagar quando o trabalho mediúnico começar e só vou acordar quando ele acabar. Então, não interfiro diretamente no trabalho, as minhas dúvidas passam 100% tranquilo. Só que, vamos entender uma coisa, eu comecei a desenvolver aos 30 anos de idade. Vamos imaginar que você também. Isso quer dizer, então, que durante a maior parte da minha vida, o meu cérebro não se preocupou com mediunidade. Ele se preocupou apenas em me manter vivo e fazer as coisas que eu faço. Então, como esperar que da noite para o dia eu venha estabelecer uma conexão com os guias de forma plena, rápida, intensa, já que durante toda a minha vida meu cérebro nunca se preocupou com isso? Então é natural a insegurança, é natural essa fragilidade que o médium sente. E até mesmo porque, como nós já tivemos oportunidade de falar em outros áudios, hoje as pessoas não querem esperar por nada, né? Tudo é para ontem. Então a pessoa frequenta o desenvolvimento 6 meses e já acha que se não está firme em 6 meses não vai ficar mais. E quando a gente vai estudar sobre biografia de grandes médiums, a gente vê que eles levaram anos de treino. Por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier é um modelo, um exemplo de médium. E Chico Xavier psicografou em caráter de teste e aprimoramento durante 3 anos. 3 anos. Existem cartas do Chico Xavier com o presidente Manuel Quintão, da Federação Espírita Brasileira, onde ele mostra-se incerto quanto à origem daquelas mensagens, se era dele, se era de outro. Ora, se Chico Xavier, no começo da sua mediunidade, agia assim, imagina a gente. Imagina a gente. Então, é normal ser inseguro. Como também é ilusão achar que a inconsciência é a solução. Eu conheci 2 médiuns inconscientes até hoje. E ambos diziam para mim que ainda sofriam de insegurança, principalmente antes de começar o trabalho, porque a expectativa em cima deles é muito grande. Quando há um médium inconsciente trabalhando num terreiro, por exemplo, ele é muito visado, as pessoas querem passar com o guia dele, então isso aflige o médium, ele ficava ansioso. E é outro mito achar que o médium inconsciente não interfere no fenômeno, porque a consciência é apenas uma das funções cerebrais. E as demais funções não interferem? Interferem sim. Num desses médiuns inconscientes, até, fica como registro, ele tinha alguns pequenos tiques, ele enquanto pessoa. E as entidades, quando se manifestavam, expressavam esses mesmos tiques. É óbvio, está manifestando através do corpo dele. Então interfere sim, sempre interfere, não existe isso. A questão, meu amigo, é que você precisa disciplinar a sua cabeça. O problema do médium é esse, o médium não quer se disciplinar. Lembra quando o Emmanuel aceitou o convite da mediunidade, aliás, o Chico, né? Aceitou o convite da mediunidade feito pelo Emmanuel. O que o Emmanuel disse para o Chico? Você precisa de três coisas, disciplina, disciplina e disciplina. Os médiuns hoje não querem disciplina. Os médiuns hoje querem chegar no terreiro, vestir o branco, bater a cabeça e acontecer uma mágica, um abracadabra, que não existe. Disciplina, o médium não anda se preocupando muito com isso. Então a pessoa às vezes reclama, ah, mas a minha mediunidade é fraca. Aí você pergunta, você faz o resguardo direito? Ah, tem dia que sim, tem dia que não. Ué, resguardo é uma das condições necessárias para você fazer um bom trabalho mediúnico. Se você não faz o resguardo direito, como sua mediunidade vai ser direita? Não tem como. A pessoa fala, ah, mas eu não sei se é eu, se é o guia, eu já tô nessa tem 3 anos, eu tô pensando em desistir. Aí você vai conversar com a pessoa, você vai ver que os pensamentos dela são todos tortos, que as emoções dela são todas tumultuadas, que é uma pessoa que está brigando todo dia com o marido, com a mulher, com os filhos, com a família, no serviço. Então, como é que uma pessoa perturbada quer que a sua mediunidade seja reta? Não tem como. Não tem como. Então, a gente tem que ter em mente, nós que somos médiuns, a mediunidade ela exige disciplina. Então, disciplinar o pensamento, disciplinar a emoção, disciplinar o seu comportamento, isso não é fator opcional na mediunidade, ele é fator básico, ele é necessário. Então, antes de você reclamar que a sua mediunidade é fraca, dizer que seus guias não sabem de nada, que você não sente direito, não sabe se está incorporando, se não está, reflita se você está fazendo tudo certo. Reflita, porque a tendência é que, com o tempo, a mediunidade vem ficar tão forte, tão intensa, que a dúvida vai embora, mesmo você estando consciente. A espiritualidade hoje tem me dito que a inconsciência, ela tem surgido basicamente, e vamos deixar claro, quando eu digo basicamente, estou dizendo a maioria das vezes, não estou dizendo 100% das vezes, mas eles têm me dito que a mediunidade inconsciente hoje, na maioria das vezes, ocorre em duas situações. Quando o espírito precisa construir uma coisa muito sólida, e aí ele precisa de um domínio muito amplo do corpo do médium, o que é raro acontecer, ou quando o médium é tão complicado que a única alternativa que a espiritualidade tem é apagá-lo, porque se deixar ele ali ativo, ele não deixa os espíritos trabalhar. Então, olha só que curioso, né? Aposto que vocês nunca pensaram nisso, né? Porque quando me falaram, eu também levei um susto. Porque como todo médium, quando está começando, eu também alimentava em mim o desejo de ser inconsciente. Por quê? Porque eu queria trabalhar rápido, eu queria fazer tudo bonitinho, eu não queria ter dúvida, eu não queria ter incerteza. E eu achava que a saída era a inconsciência, mas não é. A inconsciência, ela pode vir a surgir dependendo do trabalho que eu tenho para fazer aqui na Terra. Mas eu não preciso buscá-la. A consciência durante o fenômeno da incorporação não é inimiga do médium. Pelo contrário, é oportunidade. Oportunidade maravilhosa. Oportunidade incrível de aprendizado. Quantas vezes eu me identifiquei com a queixa do consulente? O consulente vinha ali conversar com os meus guias para falar uma coisa que eu mesmo tinha dúvida. Para muitas vezes reclamar de uma coisa que eu também reclamava. E quando vinha o preto velho, o caboclo, dar um conselho, era como se ele estivesse dando para mim, porque os primeiros ouvidos que ouviu aquela mensagem eram de quem? Eram os meus. Então, nós temos que parar de achar que a consciência ela é inimiga do médium. O médium aprende muito, o médium enriquece muito a sua experiência. O médium que está sentindo a sua mediunidade fraca tem que fazer uma revista nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nos seus preceitos e observar se está fazendo tudo certinho. Porque, do contrário, não tem por que a mediunidade ficar fraca o resto da vida. Não que você vai ter aquela mediunidade extraordinária, mas pelo menos a dúvida, você tem que se livrar dela em algum momento. Você tem que se livrar. E eu vejo grande parte das pessoas que reclamam da consciência, no fundo elas são indisciplinadas. E não querem assumir. Então joga a culpa na consciência, mas não é, a culpa é dela. Então, eu trago essa reflexão porque eu acho que está mais do que na hora da gente parar com esse estigma de que ser médium consciente é ruim, de que o melhor é ser inconsciente, de que o que se deve buscar é a inconsciência. Não, o médium consciente ele pode fazer um trabalho tão bom quanto o médium inconsciente. Basta ele não ser obstáculo à manifestação. Aliás, quando Kardec, lá no Livro dos Médiuns, vai falar sobre os médiuns, ele vai dizer que o bom médium não é aquele que tem muita mediunidade, mas aquele que não coloca obstáculo à manifestação dos espíritos. Se ele faz isso, ele então se torna um bom médium. Não precisa enxergar arco-íris, não precisa ver, ouvir, incorporar, escrever, materializar, fazer trabalho de cura. Não. Apenas não sendo um obstáculo à manifestação dos espíritos, ele já tem os requisitos para se tornar um bom médium. Então, vamos parar de ver a consciência como a nossa inimiga. Ela é aliada do médium. E se você, como eu, é um médium consciente, a minha dica é: desfrute disso, aprenda, ouve as queixas das pessoas, reflete sobre isso, reflete o conselho que os guias dão a essas pessoas, tira proveito disso, aprenda, cresça, evolua, porque isso é muito bom. Então, hoje eu digo, eu sou médium consciente e, se Deus quiser, quero continuar assim até o resto da minha vida. Um abraço a todos.